Panorama Agrícola para 24 de fevereiro de 2016, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, 24 de fevereiro, no ar, o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: o homem é senhor do que pensa, mas escravo do que fala. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você confere programa de desenvolvimento da pecuária de corte na Serra Catarinense. Dica do dia. Dor nas costas, cansaço visual, dor de cabeça e dor nos ombros podem estar relacionados com a má postura no ambiente de trabalho, em especial na frente do computador. Corrija sua postura, mantenha o corpo reto, uma posição neutra e bem equilibrada. É hora das notícias. De acordo com o Atlas dos Municípios da Mata Atlântica, o município de Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense, é o campeão em desmatamento de áreas verdes em Santa Catarina no período de 2000 a 2014. As cidades de Mafra e de Santa Cecília ocupam as duas posições seguintes, e o Planalto Norte tem, na relação dos 10 municípios que mais desmatam no estado, ainda as cidades de Papanduva, Canoinhas e Monte Castelo. As informações são do Jornal Diário de Rio Mafra, um jornal que circula na divisa do estado de Santa Catarina com Paraná. Rio Negro no Paraná, Mafra em Santa Catarina. O município de Bom Jardim da Serra é a cidade catarinense que mais preservou o bioma no período de 2000 a 2014, com 93% de vegetação natural em comparação com a área original, o que o coloca na terceira posição no ranking nacional de preservação. Já a capital, Florianópolis, é a segunda capital com maior área proporcional de vegetação natural do país, 25%. A vegetação natural inclui, além de florestas nativas, várzeas, campos de altitude, mangues, restingas, dunas e refúgios. Informações para você sobre desmatamento do Atlas dos Municípios da Mata Atlântica, uma publicação da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com o avanço de doenças como a dengue, não custa plantar algumas espécies que têm comprovado efeito como repelentes: o manjericão, roxo ou branco, a citronela, o capim-cidreira, o alecrim, a andiroba e o cravo da Índia, também ainda a melissa. Essas plantas são ricas em óleos essenciais que, quando liberados, ajudam a afastar insetos, até mesmo mosquitos. Essas plantas têm de ter contato com o sol e o vento para liberarem as suas essências. O ambiente vai ficar com aroma parecido ao do eucalipto ou do limão e cria uma barreira natural contra insetos e mosquitos. A andiroba e o cravo da Índia podem ser tão eficazes, segundo o portal G1, para afastar mosquitos, quanto a icaridina, composto utilizado na fabricação de repelentes e que deriva de uma pimenta. O melhor, contudo, para combater a proliferação do Aedes aegypti é não deixar acumular água em ralos e vasos, entre outros recipientes como garrafas e pneus. Confira a entrevista de hoje. O desenvolvimento da pecuária de corte na Serra Catarinense é o assunto da entrevista de hoje do Panorama Agrícola. Gabriel Leite entrevista o pesquisador Vilmar Zardo. Os nossos trabalhos aqui na Estação Experimental estão direcionados para a produção de gado de leite e corte a pasto. Também trabalhamos com ovinocultura, numa intensidade um pouco menor. Mas o nosso trabalho está centralizado principalmente no desenvolvimento de cultivares de pastagens que melhorem o sistema de produção catarinense. Bom, nós temos esse trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto com a Associação Rural de Lages, financiado pela FAPESC, que se chama Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte Catarinense. Ele é composto por duas vertentes principais, que é o de levar tecnologias desenvolvidas dentro da pesquisa da Estação Experimental de Lages aos produtores e dentro desses produtores eles servirem de referência para os demais produtores, e a outra vertente é a organização da cadeia produtiva, onde como ponto principal está o desenvolvimento de uma marca de carne da Serra Catarinense que se chama Campo das Tropas. Nós temos trabalhado há 3 anos neste projeto, e o Reprotec especialmente, ele é o projeto que tem dado uma visibilidade muito grande à Epagre, no sentido de levar tecnologias a esses produtores. São mais de 4 mil produtores atendidos pelo esse projeto. São dias de campo, seminários, visitas, e eles estão então aprendendo dentro da sua propriedade, das propriedades rurais aqui da nossa região, o que é de tecnologia que temos para trazer aos produtores de corte. Em termos de tecnologia, como que tu classificas hoje a situação de Santa Catarina frente aos outros estados como Rio Grande do Sul e Paraná? Infelizmente, Santa Catarina ainda é um importador de carne, né? Nós trazemos em torno de 40% da necessidade de consumo catarinense ainda vem de fora. E por isso a pecuária de corte é hoje talvez uma das atividades mais rentáveis de Santa Catarina, porque o mercado está aqui. A profissionalização dos nossos produtores é fundamental para isso. Hoje não se admite mais produtores tradicionalistas. O preço do boi hoje, do terneiro, enfim, da bovinocultura, está superaquecido. É uma atividade que exige do produtor alto rendimento. E isso significa que a demanda em cima da Epagre para adquirir tecnologia, para ter uma pecuária de mais rentabilidade, é muito grande nesses últimos anos. Esse trabalho que a gente tem desenvolvido aí mostrou que, com aplicações de tecnologias de manejo, nós temos uma situação de aumentar com pouco investimento, aumenta-se a produção em até 30%. Realmente a pecuária tradicional, ela é muito improdutiva e inviável economicamente. Hoje, com o nosso sistema de Santa Catarina livre da febre aftosa, que impede a entrada de carcaça com osso, né, completa aqui, isso é um lado positivo também que incentiva a produção da carne em Santa Catarina, não? Olha, certamente nós teríamos a condição ideal para exportação. Nós estaríamos com a faca e o queijo na mão para ter um produto aceitável no mercado internacional. Mas não conseguimos abastecer o mercado interno ainda. Nós produzimos qualidade, estamos produzindo com qualidade maior a cada ano, mas nós não temos excedente para exportação. Ainda a questão da livre de febre aftosa ainda não é uma vantagem produtiva para o produtor de gado de corte. Ela é para as outras carnes. Como ela não pode trazer gado de fora, né? Tem que ser só em peça. Isso traria uma situação de incentivo maior para os nossos produtores de produzir aqui essa carne, não? Ah, sem dúvida. Hoje o mercado catarinense é o mais aquecido do mercado brasileiro. Se paga o maior preço por quilo de todo o Brasil em Santa Catarina. Nós trazemos carcaça de fora, mas normalmente é uma carcaça de baixa qualidade. O que se produz em Santa Catarina é de extrema qualidade e ela teria qualidade de exportação se não fosse a questão de abastecer o mercado interno. Então hoje daria para pensar que a pecuária, para quem quisesse entrar, né, nesse ramo de produção, seria um bom negócio para o futuro. Ele tem há uma perspectiva de aumento da pecuária para os próximos 15 anos. Nós temos uma possibilidade de negócios aquecido, então, nessa década e meia aí, com grande lucratividade e assegurada para esses próximos 15 anos. A gente percebe que a pecuária de corte, especialmente, né, ela tem engariado um monte de novos produtores e produtores com uma visão bem diferente do tradicionalista. É produtor que imagina a atividade profissional e lucrativa. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o gerente da Estação Experimental de Lages, Vilmar Zardo, sobre Reprotec Campos das Tropas, programas que ajudam no desenvolvimento da pecuária de corte na Serra Catarinense. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.